Alô, boa tarde. Começamos mais um programa de entrevista da tarde. E a nossa entrevista de hoje é Marta Rosa. Hoje. Andia, e vai falar sobre o tema racismo dentro da universidade. Marta, nesses seus 39 anos trabalhando dentro da UFO, foi possível notar traços de racismo no ambiente acadêmico? Foi. O racismo dentro da universidade, no ambiente acadêmico, é o seguinte: ele não é um Hoje. claro, aberto, falado, mas sim você percebe o racismo dentro desses 39 anos de trabalho no seguinte sentido: dentro da universidade você não via negro. A universidade foi uma universidade que você só via pessoas de posições econômicas mais elevadas. Você começou a ver negro dentro da universidade a partir de 2006. A universidade ficou mais colorida. Pelo fato de, em 2006, nós criamos um grupo dentro da universidade, um núcleo de pesquisa afro-brasileiro. E esse núcleo passou a tratar com mais carinho a questão do racismo e da inclusão de negros. E de que maneira esse grupo foi articulado, Marta? Como ele começou a dar mais atenção para esse tema de colorir a universidade, como você mesmo falou? Esse núcleo, ele começou com os professores Guimes e o professor Benjamin e a técnica administrativa Cristina Peron. E eles iniciaram esse grupo para poder tratar com mais carinho a questão racial dentro da universidade. Exatamente porque eles não viam assim um negro dentro da universidade. Então, a partir daí, começou com esse grupo de estudo, seminários, debates. Inclusive, também tinha um programa de formação de professores para trabalhar a temática nas escolas municipais e estaduais de Uberlândia. Então, a partir daí, esses alunos sendo trabalhados, né, no município e no estado, eles passaram a voltar-se para dentro da universidade. Então, com esse trabalho feito com esses grupos de professores, cresceu o número de alunos negros dentro da universidade, onde que eu digo que ela ficou mais colorida nesse sentido. E Matos, você acha que realmente as pessoas se conscientizaram sobre essa questão racial ou elas escondem isso por uma pressão social, uma repressão social no caso, de tolerância a todo tipo de raça, todo tipo de pessoa? Ah, eu penso o seguinte: mudou, a universidade mudou, as pessoas estão mais tolerantes com relação a essa discussão, mas eu vejo assim: hoje em dia você não pode nem pensar no racismo porque existem leis e o Ministério Público também vive, né, em cima dessas para cumprir o tipo da inclusão. Mas a universidade tem uma abertura maior. No meio universitário, esse assunto é mais discutido, é mais falado, então você vê que o povo recebe com mais prazer essa questão. Apesar que eu, no meu ponto de vista, eu vejo uma questão muito melindrosa de ser discutida. As pessoas acham que não existe o racismo, que o racismo é apenas uma ideologia do negro e que ele, no meio total, ele não existe. Mas existe sim, porque eu sou vítima de racismo. Não dentro da universidade. Dentro da universidade não, porque a universidade é uma universidade mais aberta, como eu estou te dizendo. E esse assunto já está sendo mais amplo, a discussão. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Muito obrigado, Marta. Por nada, estou à disposição. Se você precisar de qualquer mais alguma coisa, eu estou à disposição. Obrigado novamente. E encerramos aqui nosso programa de hoje.